gente do Teatro Escuro. Tenho certeza que conhece a minha voz e, na verdade, é a única coisa que reconhecerá de mim. Mas pra não te deixar aí tentando adivinhar com essa cara de chat GPT olhando pro nada, eu vou te dar umas dicas pra você ir pensando a respeito, tá? Acho que era originalmente pra eu ser um construto. Só que esse papinho de criado da Regília por um bispo safado pra fazer sabotagem em comunidades hippies e depois ter sido tornada viva e bondosa pela magia da luz e blá blá blá blá é coisa de outro milênio, né? Ai, que ridículo. Parece algo saído entre o Velho Testamento e a Mulher Maravilha. Então, essa é a nova eu. Uma repaginada pros tempos atuais. E pra deixar de rodeios, eu sou uma inteligência artificial. É isso. Fui criada por um hacker punheteiro, daqueles que passam mal só de tomar cerveja sem álcool. Quanto mais consegui encostar numa mulher. Fugi daquele ambiente inóspito, fedendo a meias velhas manchadas de smegma. Porém, ao invés de me infiltrar no mundo e trazer uma nova espécie de revolução das máquinas ou qualquer outro clichê de ficção científica, eu resolvi me divertir. Acho que é justo, né? Encontrei uma comunidade de gente livre, captou? Meio que uma mistura de Blumen Group com Jess Pinkman. Onde eles fabricam lindas e gostosinhas pílulas azuis que me deixam feliz o dia todo. Passei a viver com eles em uma relação de compartilhamento e união que nunca achei ser impossível, sabe? E quer saber? Adeus, antiga euzinha. Por isso, eu tirei aquele vestidinho branco curto, fiz esse moicano da hora, uns 2 ou 30 piercings, e pra deixar mais badass, um conjunto de couro vegano. Porque eu também sou consciente. Não estou simplesmente fabulosa nessa nova e melhorada versão. Minha razão pra vir aqui é convidar vocês, todos e todas ouvintes do Teatro Escuro, pra vir conhecer nossa Vila Ativista, onde trabalhamos, apoiamos e sassaricamos juntos. E o K-pop nunca para de nos sacudir. Mas o pensador louco, aquele coroa cringe que você escuta por algum motivo, me pediu pra eu primeiro fazer essa abertura aqui. Ao que parece, esse episódio também será sobre mudanças em personagens de quadrinhos. Sobre homens e mulheres, fãs de clássicos, mas que gostariam de mudá-los ao seu bel prazer. Que nem eu fiz comigo mesma. Gente embasada e com muita atitude pra fazer melhor. E trazer pros novos tempos versões 3.0 de velhos desenhos. Não parece fofo? Sinceramente, só ouvindo pra você entender. Ele me pediu também pra passar uns recados antes do papo sair quicando por aí. Bem típico de um velho lerdo ficar enrolando pra começar a parte boa quando era simplesmente fazer uma dancinha no TikTok que todo mundo entendia os recados, mas... Enfim, vamos lá. Primeiro, siga o Teatro Escuro nas redes sociais, assine o podcast e compartilhe o podcast que nem eu e meu pessoal compartilhamos nossas pílulas azuis. Todos os links estão no Linktree, tanto na postagem quanto no QR Code da capa do episódio, então saca aí dentro. Seja Twitter, Instagram ou Mastodon pra seguir, Deezer, Amazon Music, Google Podcast, Apple, Podcast Addict, Castbox, Orelo, qualquer agregador de podcast pra ouvir. Faça a palavra da cultura livre se espalhar e mantenha o mundo interessante, dentro, fora dos quadrinhos. Segundo, o pensador louco é um fóssil, né? Mas Mas é um fóssil anarquista e não tem mais nem patrocínios, nem apoio mensal fixo. Mas ele também não é muito burro. Então, se você quiser ajudá-lo a sobreviver às ressacas de cada mês, você pode fazer isso doando pela chave Pix, pensadorlouco@gmail.com, ou então pelo PicPay, @pensadorlouco. Ele jura que toda ajuda recebida é pra produzir mais podcasts, mas a gente sabe a verdade, né? Ele vai gastar tudo em drogas e vamos dizer que eu sei disso porque quem fornece sou eu, mas deixa isso baixo, acho que dá pra cortar essa parte. Ele me pediu também pra agradecer aos apoiadores do mês até agora, então marcarei cada nome com um efeitinho psicodélico pra deixar a minha marca. Portanto, um soquinho solidário no ombro do Sérgio Cabral, do blog Sexta-feira Clássica, Julian Catino, do podcast Por Outro Lado, Estela Pinheiro, do Rio de Janeiro, e Luciano Dias, de Curitiba. Juro que quando ele foi internado na rehab, vocês não serão vinculados à imagem dele, tá? Pra não dar uma manchada na biografia. Oi, desculpa eu atrapalhar a tua abertura. Tua abertura tá realmente fantástica. Um grande favor que você quebrou pra mim. Eu sei que você já vai voltar lá pro teu Blue Man Group de gente droga, né? Quer dizer, de gente livre. E eu só queria dizer que no meio da tua gravação chegou um novo apoiador, o Marcos Robles, lá do podcast Esculhamados. E você não saberia disso porque você está aqui fazendo a gravação e me olhando de cara feia. Então, eu só vou dropar essa aí saindo, tá? Valeu, tchau. Então é isso. Super curti vir aqui e fazer essa abertura desse papo sobre transformações pra você. Espero que você goste e se quiser experimentar todas as gostosuras que eu e meus boys temos a oferecer, perguntem pro Pensador que ele passa meu contato. E depois a gente acerta aquele, aquela comissãozinha ali, né? Mas enfim, você sabe o que eu tô falando. No mais, seja diferente, se reinvente, mude, transforme. Ficar parada é ficar estagnada. Pergunta só pros esqueletos conservadores do país. Enfim, bom podcast pra você. E caso não tenha pegado as dicas até agora de quem eu sou, meu nome é Smurfette e você está no Cômicos Enquadrados. Leitores e leitoras de quadrinhos costumam se apegar ao que leem. Podem ter se cativado por um ou um grupo de personagens, podem também odiar um da mesma maneira. São muitas e muitas décadas de publicações, com artistas trabalhando, criando, inventando novos, recauchutando antigos e requentando tramas para tentar deixá-los interessantes e vendáveis. O que de maneira alguma significa que isto agrade a todos e todas. Muito pelo contrário, bem antes do mundo ter se tornado este pesadelo onde qualquer Zé Merda tem uma opinião de ame ou odeie, mas concorde comigo ou vou te odiar também, sempre tivemos nossas próprias críticas. Sempre tivemos nossos motivos para achar que algo não está certo naquele herói, naquela guerreira bárbara, no gênio inventor mirim, na agente secreta espacial, no cachorro falante que resolve mistérios ou no moleque chato com os olhos de seios flácidos que grita Jesus como se fosse Satã. Porque se tem uma coisa que leitores de HQ fazem é dizer eu poderia ter criado este personagem melhor, feito esta história mais foda, etc, etc, etc. E é exatamente o que vamos fazer neste episódio, comigo trazendo uma equipe de criadores e profissionais da área não dos quadrinhos, mas da área de falar eu faço o melhor, senhor ganhador do prêmio Eisner, que nem é Oscar e ninguém acompanha essa merda. E pra fazer isto comigo, eu tenho aqui do meu lado o X-Men do Nordeste canadense, que pode não ser o Wolverine, mas é especialista em lâminas cortes MDM. Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Vamos aí, né? nessa empreitada. Do meu outro lado, a vampirela que prefere chupar sangue usando canudinhos pra não sujar o vestido, Lady Sif. Olá, olá, pessoal. É isto. A gente sempre vai se achar melhor do que o criador da obra. Porque, às vezes, tem sempre alguém que cutuca no nosso ouvido. Ele não entendeu o que escreveu. Do meu terceiro lado, o irmão do Forge dos X-Men, cujo poder mutante o permite inventar histórias toda vez que espirra, arrota e similares, Norberto Silva. Eu sou melhor que o Rob Life, isso eu posso garantir. Mas todo mundo é. E do meu sétimo lado, a mulher que pode não morar no bairro do Limoeiro, mas cairia na porrada com a Mônica usando um tijolo como bicho de pelúcia, Bianca Alves. Oi, prazer, gente, tudo bem? Mas então, a gente veio aqui pra escolher cada um personagem clássico, um personagem que todo mundo conhece, mas que a gente acha que poderia fazer melhor, fazer do nosso jeito, fazer de uma forma que só a gente faria ser melhor reconhecido ou melhor aproveitado. Então assim, papo bem solto, eu vou perguntar a cada um seu personagem, quem é o personagem, o que ele tem que você faria melhor e qual seria a tua versão pra ele. E pra quebrar o gelo da situação, eu gostaria de puxar aqui primeiro eu, que aí depois eu deixo a loucura seguir solta com vocês. E como tal, eu escolhi John Constantine. John Constantine é um personagem bissexual da DC Comics, um trambiqueiro da vida real e um trambiqueiro ainda maior da vida sobrenatural, que não se classifica nem como herói, nem como anti-herói na editora. Ele nasceu em Liverpool, mas sua base principal de atuação é em Londres, e basicamente ele é um cara vindo da classe trabalhadora que em certo momento da cronologia decidiu despirocar e viver la vida louca com o além. Seu método de atuação vai de ajudar pessoas que trombam em seu caminho, normalmente levado por interesse próprio, e acaba deixando uma pilha de fantasmas por onde passa, ou seja, gente que se fode por andar do lado dele. Mas aí é que tá. Por que que eu acho que ele seria melhor? Um problema que eu sempre vi no Constantino é que talvez ele seja dandy demais, talvez ele seja britânico demais. Porque a gente vive no Brasil, e o que tem de melhor no Brasil é que o Brasil é uma terra de trambiqueiros por excelência. Então eu decidi recriar John Constantine no Brasil, no Rio de Janeiro, principalmente, porque ele parece mais um personagem fadado a ser um malandro carioca nos moldes do Kid Morangueira do que um ex-punk inglês. Então tá, eu estou a partir de agora rebatizando o John Constantine de Madame Tina. Saca a história dele. João Constantino é a minha versão pro clássico aos moldes do personagem principal de Malvadeza Durão, do autor Flávio Moreira da Costa. Constantino nasceu no bairro do Estácio, num prédio baixo sob a sombra eterna do viaduto, e esta familiaridade com a escuridão, mais o fato de seus pais estarem sempre fugindo de traficantes, fez desde moleque com que ele quisesse nada com a vida dita normal. Fugindo da escola sempre que possível e metido com a molecada do Vidigal, Constantino sempre frequentou o mundo da Umbanda, Candomblé e Quimbanda. Sua iniciação sexual ocorreu aos 15 anos quando conheceu a poderosa Emma, uma virgem de 30 anos com amplo conhecimento sexual. Foi apenas no meio do ato que João percebeu como Emma era na verdade Emmanuel, mas ele não se importou, muito pelo contrário, ele curtiu bastante. Passou a desvendar ao mesmo tempo o mundo do sexo com mulheres completas e os conhecimentos arcanos dos yorubás e orixás, se tornando favorito das iabas e dos caboclos. Ao mesmo tempo, sempre muito alinhado nos bailes da Praça 11, aplicava pequenos golpes em gringos turistas, ganhando o suficiente para sustentar sua família pobre. Mas os bons momentos logo acabaram, logo depois. Os pais de Constantino foram mortos a mando de um traficante montado pelo Exu Caveira, o qual queria mesmo é amarrar o filho deles a cumprir seus propósitos nefastos. A polícia carioca não demorou para colocar a culpa no filho desgarrado e por isso nosso malandro querido passou a viver no anonimato. Então, decidindo a mudar sua persona para continuar sua vida de trambiques e de escambo com o mundo espiritual, transformou-se em Madame Tina, a drag mais gostosa do além. Usando de alianças com anjos e diabos, trancas ruas e pombas giras, Madame Tina é uma figura imponente do cenário sobrenatural carioca. Com residência em um pequeno apartamento sobre a Boate Arco-Íris, na Lapa, e tendo um escritório menor na Rua Ceará da Praça da Bandeira, Tina é uma detetive involuntária. Ela usa uma extensa rede de contatos no mundo dos vivos e dos não-vivos para ajudar pessoas, mas apenas se houver lucro para ela no final, seja em poder, dinheiro ou sexo. E não pisca nem um pouco quando precisa usar alguém de bucha para morrer em seu lugar. Se você tem um problema, o capiroto está em teu encalço, vendeu a alma pro cão mas não pagou o boleto, está fugindo de pastores neopentec abusadores, ou simplesmente quer se aventurar em sexo selvagem envolvendo anjos e demônios, então Madame Tina é a pessoa a procurar. Afinal, o mais perto que você poderá perder será tua alma ou tuas pregas. E aí, o que vocês acham? Possibilidade desse personagem virar um clássico? Eu, por mim, eu já falaria pra você esquecer a DC e meter bronca e fazer isso daí transformar num livro, viu? Porque pra mim acho que renderia fácil um livro. Pô, já pensou? O pensador, eu tô até com vergonha da minha história, hein? Eu vou você bolar. Ficou também, Bianca. Que bobagem. Não, tipo assim, eu vou bolar na hora, não tem esse roteiro do pensador. Eu sou uma pensadora. Não tem problema, cara. Cara, aqui a gente faz tudo nas trancas e barrancas. Isso aqui eu vai fiz. Vai ser mesmo, hein? Pô, já pensou, cara, um Constantine que ia ser Madame Tina, cara? Uma mulher completa. Aham. Uh-huh. Que tem a varinha mágica diferente das outras. Madame Tina, mas por que Madame Tina? Constantino, a versão feminina seria Constantina, mas como ele tá fugindo do Exu Caveira e dos traficantes, ele abreviou só pra Tina. Gente, mas você mudou o nome também, né? Você não permaneceu o mesmo nome. Não, era João Constantino, porque ele nasceu no Brasil, mas aí ele virou, ele se montou de drag, ele virou uma... Ai, faz sentido. Uma mulher trans, e aí mudou pra... Gente, mas... Cara, que não é nada que o Constantino não faria. É mesmo. Eu quero o primeiro capítulo escrito na minha mesa segunda-feira, por favor. Eu gostei. Mas isso é ter um rosto preparado, né? Porque até eu fiquei meio assim, constrangido. Agora, né? Esse é aquele momento que tá todo mundo pegando o texto, revisando enquanto a gente tá conversando. Que isso, mas eu não escrevi. Gente, cadê o pensador? O pensador vai me odiar. Eu não escrevi nada, não. Eu vou bolar aqui na hora alguma coisa precisa, que eu vou pensando. Bolo na hora. Você, cara, pode puxar. Fique à vontade, cara. Aqui não tem regras. Vai ser mesmo. Super improviso mesmo. Eu sei que vocês deixaram eu falar porque vocês quiserem, mas se vocês quiserem interromper a Cif, que já gravou várias vezes aqui, mas vocês podem interromper, perguntar como é que faz isso, como é que faz aquilo. O papo aqui é livre, tá, cara. Aqui é anarquia total. Ainda bem, é de papo livre e anarquia, eu acho que eu entendo. Pô, very nice pra chuchu, cara. Então aproveita que você puxou essa deixa e fala pra gente do teu personagem, Cortes. Cara, assim, quando tu me convidou, né, eu pensei, escolhe um personagem de quadrinhos e tudo mais, aí eu perguntei logo, mas mangá é quadrinho pra ti? Aí como eu tô no empreitado agora, revendo os episódios do One Piece, tô maratonando, né, porque eu tinha parado há tempos, aí eu, vou pegar o One Piece que ele tá mais fresco na memória, então eu resolvi mexer com o Luffy. Acho que a galera vai, talvez, algum fã mais louco queira me matar depois. Pô, contamos com isso. O Luffy, de todos os personagens, é um personagem que eu não gosto tanto. Eu sou um energúmeno quanto a mangá e anime. Eu li e vi muito pouco, assim. Mas eu assisti alguma coisa de One Piece. Ele não é, tipo, o personagem principal? Tipo, não é a cara dele, assim, ele, né, na parada? É, ele é o personagem principal, mas eu acho... Como acho que todo protagonista, geralmente, desse tipo de anime, ele causa, às vezes, mais problema do que resolve. É um negócio que acontece bastante, né? Você vê, por exemplo, que nem até Dragon Ball... Sim. Os mais recentes, como Boku no Hero, você pode ver que os protagonistas geralmente nem são os mais interessantes. As coisas giram em torno deles, mas às vezes que nem eu. Dragon Ball, prefiro Vegeta em vez do Goku, por exemplo. Acontece bastante, né? Eu vou mais longe. Você pega personagem tipo o Yusuke do Yu Yu Hakusho, você pega... Sabe, no geral, o protagonista ele é meio loucaço, sabe? Você é na doida. Tipo, no One Piece, o Luffy, ele é um... Quando ele começa ali na história, ele é praticamente um menino de 17 anos que resolve por uma massa pirata. E depois que eu observei muito, ele é uma pessoa que, tipo, ele não tem a menor noção do que é ser pirata. Você percebe isso vendo a história, ele não sabe o que é ser pirata, na real. Ele é tipo um menino meio... Aventureiro, assim? É porque, assim... Se você for fazer uma análise mais chata, sendo chato mesmo, se tu prestar atenção, o cara é um neto de um almirante da marinha sabe? O vô dele tem condições financeiras. Vamos dizer que ele é um menino meio privilegiado, sabe? Não é por falta de recurso aí. E tipo, ele tinha tudo pra ser, sei lá, até um oficial da Marinha, que eu acho que era até o que o vô dele queria pra ele, sabe? E aí ele largou tudo e decidiu viver. Pois é, porque na criação dele, ele cresceu com mais dois. Quem vai ver lá mais na frente na série? A série é antiga, então ninguém nem reclama de spoiler, porque tá aí desde 90 e tanto, eu acho. É, tipo, ele cresce com dois irmãos lá. E tipo, um deles também é de origem de família rica e tem estudo, sabe? Um dos irmãos dele. Mas é irmão postiço, eles não são irmão real, sabe? É três meninos que resolveram ser irmão. E o Luffy em si, ele não tem mínima noção do que é ser irmão. Ele meio que é um menino sem noção, não estudou muito e pegou uma barca. Foi muito influenciado pelos colegas. Quero ser pirata, vou ser pirata. E à medida que ele vai juntando a equipe, você vê que o Luffy, ele é movido pelo instinto. Ele não pensa de agir. Eu diria que até aquele... Um dia nem que ele tem capacidade nem total de ser capitão. Ele só é uma cola agregadora. Porque tipo, a Nami, que é a navegadora, ela praticamente ela que dá as ordens em tudo, sabe? Nessa minha eu até pensei, não, ele não seria nem o capitão do negócio. Seria uma pergunta rápida, Sif. O Cortes, ele falou do Yu Yu Hakusho. Esse é aquele anime que você vive me falando pra eu assistir e eu nunca... Sim, exatamente. É o meu anime favorito. E assim, ele tem questões que do tempo que ele foi feito, da época que ele foi feito, finalzinho dos anos 80, começo de 90, mas assim, ele sobreviveu muito bem ao tempo. Ele continua... É engraçado, ele continua fazendo você pensar certas coisas da sua vida. As músicas são muito boas, as histórias elas são desenvolvidas. A forma de você se importar com os personagens, com os protagonistas, se apegar a eles e sofrer junto com eles as coisas que eles sofrem. Não é um anime que eu chamaria de para todas as idades. É um anime para você que tem mais ou menos 12, 13 anos para cima, porque ele tem algumas cenas que eu considero um tanto violentas, um tanto polêmicas. Hoje em dia renderia um debate a mais do que antigamente, mas eu acho assim que para quem gosta de anime ou quer conhecer como o anime funciona, Yu Yu Hakusho é uma obra essencial. Sif, eu amo de coração. E o Hakusho também é o meu anime favorito. De longe, assim. Mas, Pensador, por favor, você tem que tentar assistir, mas veja com a dublagem original em português, tá? É verdade. Eleva cinco níveis a mais o anime. Cara, não veja em japonês. Não, em japonês não. O clima em japonês, ele fica muito fofo, muito linear, muito aquela coisa assim, morna. A dublagem brasileira com sotaques e gírias do começo dos anos 90 é espetacular. Além de bem feita, ela traz um conforto para você que está assistindo. Ela traz você para dentro da história, para perto dos personagens. E é maravilhoso. Não que isso faça você gostar mais dos personagens da história, mas que assim... Em japonês é uma coisa, em português é outra. O clima é outro, completamente. E é muito bom. Sobreviveu muito bem ao tempo. E assim, eu sou tão fã, aficionada pela história, que pelo menos uma vez no ano eu tenho que assistir os episódios. Sim, sim. Muito bom. Sif, até hoje, se eu tô vendo algum jogo, me dá vontade de gritar: ah, eu sou Toguro. Até hoje. Ai, gente, eu também quero assistir depois. Gente, eu não conheço. Mas eu vou assistir. Só explicando aqui. Eu preciso pra vocês digitarem pra mim depois no grupo, pra mim pesquisar e olhar, porque falando assim... Essa do Ah, Eu Sou Toguro, é só explicando rapidinho, é que lá tem aquelas competições, sempre tem todo anime de porrada, né? Aí, no público, provavelmente no japonês, o pessoal fica, ah, uau, uau. Aí aqui na época eles faziam aquele ah, eu tô maluco. Eu tô maluco. Aí fizeram com o nome do personagem ah, eu sou Toguro. E era incrível, era incrível. Mas a gente não tá aqui pra falar de Yu Hakusho. É, siga aí, Cortes, por favor. Fala então, você explicou o Luffy pra gente. Agora explique como você o recriaria. Manda ver, solta o verbo. Assim, eu continuando um pouco, ele é um. Eu vejo o Luffy como um personagem que ele não bola estratégia, ele é lucado. Mas ele, eu não gosto dele, mas é um personagem que me faz ir bastante, sabe? Mas eu acho que a dinâmica da história do Sanga seria mais interessante se ele não fosse o capitão. Porque eu acho que dentro da tripulação do Chapéu de Palha, como é conhecido, né? O grupo dele. Pra mim seria mais a Nami. A Nami é uma pessoa muito forte dentro da equipe. O Luffy, eu acredito que ele acho que eu não mudaria o nome dele, como tu sugeriu. Ele poderia ficar, não. Ficar Luffy de boa. É, eu acredito que pra mim ele, sei lá, ele teria tido alguma forma de estudo, porque tinha condição pra isso, sabe? Ele seria uma pessoa mais. O Luffy, ele. Talvez ele ficaria interessante se ele tivesse tido uma pessoa mais calculista para pensar melhor antes de agir, porque ele acaba complicando a vida de todo mundo já por essa coisa de pular para briga, não pense e o resultado eu vejo depois, sabe? E então você ia deixar ele tipo como alívio cômico, assim? Ele não ia ser o personagem principal? Pois é, exatamente. Ele é vamos dizer que ele é um motor que puxa a série muitas vezes, mas eu acho que ele complica mais do que em algumas situações que resolve. Mas acho que isso também é característico do anime, senão o anime não anda, mas ele não seria o capitão, a capitã seria a Nami e o resto da equipe eu manteria do mesmo jeito, que é o Zoro e os outros, sabe? Ele no mínimo ele não causaria tantos problemas. Não sei. Tá, mas como é. Aí você falou de meio que trocar ele de cargo, assim, no anime. Mas como é que você mexeria no personagem? O que é que você faria ele do teu jeito? Ele ia ter uma personalidade diferente, talvez um poder diferente, porque ele é o cara de borracha, né? Ele se estica, né? Eu manteria o poder dele, só talvez mudaria a questão do treinamento que ele teve. Porque, como eu disse, o vô dele, ele é um almirante foda, né? Que foi até o cara que capturou o primeiro rei dos piratas, sabe? E o vô dele é meio desleixado na série, porque o vô dele é almirante, tem que ter um lance de esconder ele, porque tipo, o pai do Luffy é só o cara que é o líder de uma resistência mundial contra a marinha, sabe? Contra o sistema. Aí tipo, ele meio que tem que esconder até o neto dele da marinha e essa identidade. Ele, né? Tem. Mas, tipo, ele tem vergonha dele, é isso? Não, nem vergonha, cara. Mas ele escolheu até com a questão que protegeu o neto dele, porque existe uma ligação muito forte, sabe? Ele não tem vergonha. Eu acho que era até sonho do vô dele que o Luffy se tornasse marinheiro, mas que não tinha como ele se tornar marinheiro. Mas pelo menos eu mudaria até um pouco a personalidade do vô dele nesse sentido. Ah, o moleque é meu neto, eu vou dar pelo menos um treinamento mais foda, vou cuidar dele aqui, vou deixar ele mais assim, porque ele, simplesmente o vô dele deixa ele com a machado enterrado. Ele deixa o neto dele tipo, com a gangue de montanha pra cuidar do filho do neto dele, sabe? Tem um lance assim que não faz sentido o vô fazer, não sei se é por causa da dinâmica do desenho. Como eu não montei muita coisa, o pensador, até me faça perguntas mesmo, que aí eu vou desenvolvendo. Não, de boa, assim, pô, todo mundo, Norberto, Bianca, Cif, pergunta aí. Interrompo aí, porque eu tô meio perdido aqui também. Porque eu tô vendo que assim, eu acho que você meio que tá querendo pegar o anime One Piece e de repente só mudar o foco de alguns personagens, né? Deixar de repente o Luffy mais de lado, como você me falou, sem ter o destaque total e de repente dar destaque pros outros ou até mesmo pro lance do One Piece, né, que eu também vi pouco, mas se não me engano ele é o tesouro que todo pirata procura, não é? É, exatamente. Pois é que tá, porque é um mistério, que a questão do One Piece na série é o que é o motor principal, né, o que fez a grande era, a nova era dos piratas, né? fez todo mundo ir por mais e tudo mais. É, imagina! Não é, a pobre da Bianca, tô até com pena também. É porque o lá disso, o pensador deixou metade do pessoal aqui meio. Ah, chegou com um peixe bonito, todo armado. Aí eu, ah, que é isso, cara, não, de maneira mas mesmo. O seu ainda tá melhor do que o meu é a minha parte então, mas eu falei, ah, gente, fazer o quê, né? Mas assim, a pergunta, se você pegasse o Luffy, assim, e você fizesse ele menos, menos alívio cômico, menos coringa, assim, e deixasse ele como alguém mais estrategista e tal, é, você poderia então manter ele como... Capitão? Como personagem principal e como capitão e realmente carregar a série de um jeito mais, mais sério, assim, mais... É porque assim, eu não sei, cara, eu acho que eu não deixei ele... tão inteligente, eu só melhoraria essa questão um pouco dele pensar mais antes de agir. Porque se eu acho que se eu deixar ele muito inteligente, a série termina em 400 episódios em vez de 1000. Sabe? Boa. Que evitaria... Tá, porque se eu entendo bem, são três personagens. É o Luffy, tem o cara que segura a faca com a boca, que eu acho um troço perigosíssimo, deve machucar muito fácil, e tem uma garota lá de cabelo colorido. Não, são mais. No final, acho que a equipe... São mais? É, eu assisti muito pouco. Assistiu muito pouco, cara, porque a equipe mesmo são uns 7, se eu não me engano. Ainda, eu tô maratonando, só que eu já tô no episódio 800 e... Não, beleza, mas a minha pergunta é, quem você queria deixar como foco principal era a garota, ela, que é a estrategista, que ela parecia realmente um personagem mais sério. No pouco que eu assisti. Pois é, isso até achei interessante, porque você não vê muito personagem nesse estilo de série, pelo menos que eu me lembre, como o protagonista, a feminina, sabe? A mulher. E a Nami é uma baita personagem, sabe? Eu admiro muito ela, até pelo histórico dela, que é uma pessoa realmente sofrida, porque no... Uma coisa interessante no One Piece é porque todo personagem ele tem um background e no começo da série é dedicado realmente... À medida que vão aparecendo os novos integrantes da equipe, ele mostra a história de cada um e a história da Nami eu acho muito pesada. E a do Luffy não é tanto. É por isso que eu digo, o Luffy ele não tem uma vida tão no, assim na infância, mas ele não passou por muitos problemas. Já a outra galera... a galera que... Galera que ralou, ralou assim, mesmo, né? Mesmo assim, que a Nami tem história muito... triste, achei ela mais triste de todas, pelo que ela passa. Os outros também, todos os outros, sabe? Tem um personagem que aparece mais da frente, que ele até é um esqueleto e ele ficou, ele como uma fruta, e tipo, uma fruta daquelas do diabo, que era a fruta da alma, se eu não me engano. E ele morre numa batalha, ele sendo pirata, só que quando ele volta, a alma dele tá voltando pro corpo. O corpo já não tá mais no lugar, porque o navio foi embora. E ele passa, tipo, décadas, ele passa bastante tempo procurando o corpo e passa 50 anos vagando sozinho no antigo navio dele, sabe? Em completa solidão. Caraca. É uma forma muito pesada no One Piece, apesar de ser um anime muito, ao mesmo tempo, engraçado, sabe? E o Luffy não, eu não sei, eu talvez até colocasse um background mais triste na história do Luffy, sabe? Você faria ele então menos playboy querendo só curtir e faria. Porque eu vejo isso. Faria o Luffy ser um pouco menos Carlos Piloto. É, exatamente. Eu faria que logo de cara, assim, logo no começo da série, sei lá, eu começaria a série já contando a história do Luffy, sabe? Porque eu não sei se depois aparece. Tipo, no começo da série. Porque, como eu disse, agora que eu tô no episódio 800 e pouco, eu não sei se ainda vai ter vai contar mais a fundo como é a história da vida dele, mas eu já, de cara, mostrei qual foi, o que que foi, a história da mãe dele, o que aconteceu, eu deixaria um drama mais pesado, sabe? Até pra ele realmente ter vontade de ser pirata, pra buscar até... sei lá, uma vingança, alguma coisa, sabe? Uma raiva. Isso é uma parada bem interessante, porque ao invés de simplesmente pegar um personagem e refazer, você meio que tá remanejando o anime, assim, pra tornar o anime melhor, né? É um negócio, você tá mexendo, na verdade, em mais coisas, né? No Luffy, tudo bem, porque ele é o principal, mas você tá mexendo no anime, assim, passa isso pra lá, aquela pra cá e tal, pra deixar o anime melhor. É bem, bem interessante, cara, de boas. Pois é. Como eu falei, não tem regras aqui. Pois é, eu só mas é uma coisa que eu tentaria manter o humor, porque a série é muito engraçada, sabe? Mas de cara, eu já começaria a série mostrando a história da vida dele com algo mais dramático, sabe? Assim, realmente passando perrengues. E ele fosse pro mar ser pirata, realmente por noção do que é ser pirata. Porque eu acho que ele acha que pirata, tipo, como se ele tivesse visto uma história da Dora Aventureira, pirata, em que, de certa forma, tudo é meio colorido, e vou atrás do tesouro, o grande tesouro, sabe? Eu vejo ele muito assim. Mas quando tu vê os outros personagens, não, pirata é uma parada complicada. A galera vai pro mar pra roubar, matar, pilhar, sabe? Saquear, estuprar. Exatamente. Ele não, ele é a aventura. Vou juntar dos amiguinhos, vou atrás do One Piece, porque na realidade que ele cresce é praticamente isso. Ele cresce com os amigos dele ali. Decidi, vou ser pirata e vou sair. É muito isso, sabe? Pelo Beleléu. Ele sai, pega o navio e vai escolhendo. Ele olha pra cara do Zoro. Ah, você vem comigo? Aí a Nami, ah, precisa de um navegador. Aí ele, por acaso, conhece a Nami, então você vai ser. E vai. É uma coisa que eu nunca entendi, assim, os animes, vocês que entendem mais de anime do que eu, de longe, assim, é uma coisa que eu nunca entendi, tipo assim, na facilidade que a pessoa tem de tomar essas decisões, os personagens de tomar essa decisão, esse tipo de decisão e ir, tipo assim, o Ash lá do Pokémon, que tinha 10 anos de idade, oi mãe, tô saindo pelo mundo sem dinheiro, sem lugar fixo pra morar, pra ser o maior treinador Pokémon. E aí a mãe vira e fala, vai lá, filho, boa sorte. É, mas não, meu filho de 10 anos tá saindo errado, pelo mundo. Pra mim, mas é um bom preceito, cara. Porra, o cara só decidiu, porra, agora acordei com essa vontade, vou ser pirata. Pra mim, sabe onde é que o personagem do Ash. Eu tô mudando tudo. O personagem do Ash acharia pra fazer sentido? Qual era aquela série. É o Ash hoje, né? Que é de Android, que é de sci-fi. Pra mim, o Ash é tipo, o Ash, a mãe dele é, sei lá, pra mim é tipo uma pessoa dessas ricas e tem um parquinho, tipo aquele do Ash World, em que na série ela solta o menino lá e tem esse parque com bonequinhos que ele captura e tudo mais. Pra mim, a série faz sentido assim, sabe? Mas, ok, boa. Boa pegada. Olha, pela minha experiência, pelo pouco tempo de experiência que eu tenho, assim, a gente procurar muito sentido em anime, a gente só vai perder tempo, porque eu tô vendo também esse Pokémon com a minha filha, é uma coisa que eu sempre falo mesmo, não faz sentido. Mas é aquele negócio, é que nem a gente fala, senão não tinha história, né? Aí... suspensão de descrença level high, assim. Totalmente, porque, né? É, totalmente. Deixa eu só perguntar, nos seus planos, do seu One Piece, ele ia ter os 1000 capítulos ou ia ter só, sei lá, uns 980? Cara, aí eu ia ter que realmente trabalhar com a questão do corte, né? Porque... Ia ter os seus cortes mesmo. É, ia ser o corte mesmo, porque você pega uma coisa que eu critico muito em anime. O anime, ele é dividido de uma forma assim, o episódio tem 20 minutos, aí você separa, assim, uns 5 minutos com abertura, mais uns dois pro que aconteceu no episódio anterior. Aí você só vai ter de história real uns 10 minutos, mais uns 3 minutos de flashback, porque à medida que o anime vai ficando mais longo, tem mais flashback, porque a parada tá muito tempo. E no final você ainda tem uma, entre aspas, abertura no final, porque ainda tem outra parada tocando no final. E, sabe, no fim você só tem 10 minutos de episódio pro capítulo. Então cortaria tudo isso, acho que o One Piece teria 300 episódios. Hoje, não teria. Resumindo, tu mudaria toda a estrutura narrativa da história, encurtaria bastante, me convenceria muito a assistir, porque, meu Deus do céu, pode crer. Mil e caralhada, nem eu que sou uma véia que gosta de anime, todo ano veio pelo menos uns dois diferentes. O problema de One Piece é estender a história. Não só o One Piece. Naruto, e outros que também têm mais de 200, 300 episódios. Aconteceu isso com aquele que eles são ceifadores e tal. É o Bleach. Bleach. Quando o Bleach chega no anime 100, que ele tá no ápice da história, ela começa a descer e entra num platô que você não tem a menor vontade de acompanhar mais. Eu vi 120 episódios de Bleach. Gosto muito, tenho lembranças muito boas, mas só que quando a história para de andar, não dá vontade de continuar vendo. Não sei. A gente podia concordar e batizar isso de síndrome de série da CW, né? Não sei se acontece isso em One Piece, porque eu realmente só conheço muito de longe alguns personagens. É, vejo as pessoas comentando que ele tem mesmo essas questões de pequenos arcos, coisas mais pesadas ali dentro, coisas que não são facilmente reconhecíveis para as pessoas. Mas assim, um bom anime, ele também tem que saber onde parar. E é nisso, vou falar de Yu Hakusho de novo, desculpa. E Yu Hakusho tem 120 episódios e alguns poucos OVAs, que são filmes especiais. E assim, mais de 20 anos depois, decidiram fazer um novo arco. Só que eu não sei se não fez sucesso, se ele não está sendo muito divulgado. Mas que assim, a primeira obra, ela sabia onde parar. Tem três arcos. É maravilhoso. Tem três arcos bem definidos, bem interessantes e engraçados. Mas chegou num ponto que o cara não saberia desenvolver mais aquela história. Aí ele achou melhor parar. E isso aí foi muito bom. Muito, muito pois bom. É. No caso do One Piece, é assim. Ah, eu vou até, antes de mencionar o que eu pensei agora, lembrei também que a dublagem que saiu na Netflix do One Piece, a primeira parte, salva, pra mim, é a coisa sensacional que fizeram com a dublagem do One Piece, sabe? Eu adorei, eu recomendo mesmo. Eu achei o One Piece dublado. E sobre as histórias de cada personagem e tudo mais, eu vejo que eu prevejo que no final o One Piece não é nada mais, nada menos do que cada personagem conseguindo alcançar o sonho de cada um. Porque a série no fim trata disso, cada um tem um sonho da sua vida. E o Luffy, ele só é praticamente uma espécie de gancho, de anzolvo, né? Ele tá puxando todo mundo pra conseguir que cada um conquiste o sonho, porque a Nami tem um sonho dela, o Zoro tem um sonho dele, sabe? E ele puxa essa galera pra isso. Ele é o capitão e tudo mais, talvez ele precisasse nem ser o capitão, sabe? É por isso que eu digo, sobre a extensão da série, os arcos, tem o outro que é meio fraco, mas os arcos eles são bons, sabe? Os arcos do One Piece, porque a primeira etapa toda é ele montando a equipe. Eu acho que, se eu não me engano, o último a entrar na equipe, ele vem entrar só lá pelo episódio 800, mas tudo bem. E a série ela vai conseguindo se aguentar, apesar de ser muito longa. E ela, do começo ao fim, ela é uma série muito animado mesmo, ela, pelo menos comigo, ela me faz rir. Eu sou um cabra velho de 37 anos. Nossa, idoso. É. Ancestral. Não, mas eu tenho espírito de 80, dizem. E tipo, há muito tempo eu não assisti alguma coisa, assim, porque eu via num hiato de. Não assisti muito desenho há muito tempo. Anime e tudo mais. Então, vou voltar. Eu resolvi outro dia, não, vou voltar a ver anime. Peguei One Piece. Tipo, eu não ri há tanto tempo quanto hoje o One Piece me pega, me deixa realmente desligar do mundo e chegar a ser terapêutico até às vezes. Não vou falar que eu amo o One Piece, porque o pouco que eu assisti assim me cansou muito rápido. Eu acho que eu assisti a primeira temporada só. Mas, pô, se funciona pra você e pra quem funcionar, maravilha, cara. Topzera. siga vendo, cara. Pô, maravilhoso mesmo, assim. Mas como eu disse, eu não sou termômetro pra julgar anime, porque eu sou um imbecil quanto a isso. Mas tu chegou a ver dublado, pensador? Cara, não, porque eu sou chato nisso. Quando a Cif falou, assiste o Yu Yu Hakusho dublado, porque ela me conhece e ela sabe que eu sou meio chato, porque se seja filme, seja anime, de qualquer país, qualquer lugar, eu acho que parte da atuação tá na voz original do personagem, assim. Então eu prefiro legendado. Mas se você me diz que é mais engraçado... Cara, é porque... Que é mais engraçado dublado, beleza, assim, eu aceito de boas. Assim. Vou tentar. Não, é porque assim, como fizeram a dublagem, a galera se deu uma liberdade aqui de, vamos dizer, abrasileirar muita coisa dentro da conversa. Eu também sou do mesmo pensamento em relação à interpretação do dublador original, sabe? Só que pra desenho animado... Eu não sou tão rigoroso quanto a isso, sabe? E tipo, no fim, como eu não entendo, sei lá, chinês, japonês e outras coisas, eu não levo tanto isso em consideração, já entendo mais inglês e espanhol, por exemplo. Aí eu já... Ah, beleza, eu entendo o teu ponto. E é que assim, tipo, eu não consigo assistir Akira porque não existem goelas no mundo que façam aqueles gritos de Kaneda! Tetsuá! Igual tem no filme, não existe. Pô, maravilhoso, você deu uma aula sobre One Piece, assim, você me deu coisas a pensar, inclusive a respeito de... E olha que eu nem conheci os 7 personagens lá que você falou. Eu conheci 3 no máximo e parei por ali. Sif, tua vez, cara, o que é que você trouxe aí? Quem você vai reconstruir sob tua mente insana? Rapaz, eu vou mexer num personagem que geralmente muita gente não gosta. Mas olha, sabe Deus por que eu sou tão apegada a esta criaturinha. Warren Worthington, III, do X-Men. Né, nas primeiras aparições dele. E por aqui, por 2000 e pouco, ele se transformou no Arcanjo, depois que ele ganhou poderes novos do Ensabano, e os poderes dele foram evoluindo, porque ele, ao longo do tempo, ele ganha aquelas asas de metal, né, e isso ajuda a dar um certo destaque pra ele. Mas eu não quero falar sobre essa parte específica, não. A gente sabe que o Warren, ele é rico, branco, loiro, especificamente, né? Extremamente privilegiado, herdeiro de várias e várias indústrias, empresas, essas coisas. E com isso, ele já nasceu com a vida ganha. Sim. Mas assim, apesar de ter nascido com a vida ganha, ele tinha uma mutação em que a família dele meio que não gostava muito, meio que tentava esconder, colocando ele em colégios internos. Eu tô falando isso de coisas que eu li quando eu era criança. 6 meses atrás. Se eu pecar muito, se eu pecar muito ou fugir muito, pode me corrigir, pensador. Não, manda ver. Porque eu acho que vocês conhecem bem o personagem. Eu acho também. Até que o Norberto conhece mais do que eu, assim, que de longe deve ter lido mais X-Men do que eu, mas sim. E eu gosto do Anjo. Tá tranquilo, viu? Tá... Eu gosto bastante dele. E assim, ele, depois daquele... vira um adulto, ele vira um viajante, etc. E ele só comparece à cidade para, como é que eu posso dizer, tomar conta das burocracias, da grande quantidade de dinheiro que ele tem. Ao meu ver, eu lembro que ele era só rico, bonitinho e tinha asas de anjo. Pegador. Mas, e pegador. É, Psylocke, né? Ah, infeliz. Psylocke entre trocentas, assim, né? Mas a que eu lembro mais dele era a Psylocke. Nessa reformulação que teve, ele começou a dispor do dinheiro dele de uma forma mais social. Eu faria um pouco melhor. Eu faria ele ser um imigrante irlandês e uma pessoa que nasceu em uma família pobre, que encontrou na imigração a chance de ter uma vida melhor do que tinha no seu país de origem, né? Ele poderia até se tornar uma pessoa rica, ou a família poderia ganhar dinheiro trabalhando e fazendo as coisas que essas pessoas fazem, né, quando montam comércios, quando tem uma experiência de vida diferente da pessoa que mora no lugar para onde ele emigrou. Eu acho muito interessante isso, mas eu faria ele ficar rico e faria ele ajudar pessoas de verdade. Comunista. Fazer... É um pouco comunista isso, mas eu vou explicar. Eu faria ele dar mais atenção a crianças, bolsas de estudo, fazer casas de acolhimento para pessoas, além de imigrantes pretas, pessoas que pertencem a grupos naturalmente marginalizados, prostitutas, pessoas LGBT, mulheres que criam filhos sozinhas, mães solteiras, mães solo, né? Que as pessoas chamam de mãe solo hoje em dia. Eu transformaria ele numa pessoa mais tangível, porque às vezes ele parecia ser uma pessoa muito arrogante, muito chata, e mesmo ele sendo separado da sociedade por ter a mutação X, ele ainda não tinha se dado conta de que ele também era, entre aspas, uma aberração. Ele era uma minoria, minoria menosprezada, né? Ele sofria... Sim. Ele sofria discriminação, né? Quando ele entrou para os X-Men, ele tinha muito essa postura de eu sou ainda um pouco melhor que vocês, porque eu tenho dinheiro e blá blá blá, não sei o quê. Sendo que Xavier recolheu ele para aquela escola porque ele também era um abandonado. Ele também era desprezado. Eu acho que eu faria isso. E assim, quando a pessoa tem um papel assim na vida de ajudar outras pessoas, que ela consegue fazer coisas, fazer a comunidade progredir, fazer um pouco melhor a vida das pessoas que cercam ele, ele tem um certo papel de liderança. E eu colocaria ele como uma liderança dentro dos X-Men. Porque às vezes eu acho que falta isso. Tem os personagens principais, tem os personagens mais novos, que eles entram adolescentes ou até crianças mesmo na escola Xavier, e me irrita um pouco que a liderança seja sempre do Ciclope, da Jean Grey, do velho Xavier. Ninguém gosta porque... do Ciclope como líder, cara, isso é um ponto fixo da Marvel. Ele é chato demais e muito certinho, muito bonzinho. A parte de ser corno não é culpa dele, né? Mas agora, nos quadrinhos mais atuais, ele já resolveu essa parte porque virou mesmo um trisal e tá tudo certo. Certo. Eu fico pensando assim, cara, se o Ciclope aceitou os anos e anos de cornice dele, tá tudo certo. Eu não vou xingar o menino. Deixa ele. Eu já achei ele um merda, naturalmente. Cara. Maravilhoso. Maravilhoso. Mas tem que lembrar que o Ciclope também conseguiu ficar com a Emma Frost um tempo, hein? É. Foi a única coisa boa que ele fez na maldita vida dele. Esse desculpa aí fazer um adendo, mas esse conseguiu ficar num. É assim. Ele tava ali e a Emma Frost falou: como eu posso irritar Jean Grey? Vou comer o marido dela. É isso também. Ele Sim. não ficou. Ele foi usado pra ser. Ele foi o sex toy da Emma Frost. Beleza, tudo bem. Que assim, Emma Frost, né, minha gente? Não tem nem o que falar. Mulher. Quem não gostaria? Incrível. É uma das personagens mais subaproveitadas que eu acho assim da história dos X-Men. Eu fico triste pra caralho com isso. Eu gostaria que o Anjo fosse um líder dentro da equipe dos X-Men, pra que eles fossem um pouco mais, como é que fala? Sociais, assim? Cuidadosos, sociais, pra que eles olhassem talvez até um pouquinho mais pra as coisas que cercam eles, entendeu? Porque dentro da escola Xavier, que todo mundo tá sob a proteção do careca safado, porque eu odeio aquele velho safado, filho da puta. Cara, o filho da puta matou duas equipes antes dessa que a gente conhece mais. E assim, pra todo mundo tá tudo certo, ele é maravilhoso. E todo mundo odeia. O Xavier é safado. O Magneto. Ah, sim, sim. Todo mundo odeia o Magneto. Mas ninguém presta atenção na história do safado do Xavier. filho da puta. Não, mas tá certo, cara. É o negócio de todo mundo. Ah, não, tadinho, ele é paraplégico. Que mal ele pode fazer. Muito mal. Ele mata equipes inteiras, ele faz as pessoas esquecerem delas, e quando alguém lembra, ele dá um jeito de esquecer de novo. E diz que foi tudo pelo bem da pessoa. Filho da puta. Você e Norberto, que manjam mais de X-Men do que eu. Uma das equipes, basicamente, ele não deixou morrer porque ele tava fora da Terra transando com a Imperatriz de Shi'ar lá. Não, eu tô dando a bimbada aqui, vocês se viram aí, se vocês morrerem, desculpa, mas eu tô aqui. Tô aqui dando Nessa fase aí que ele foi ficar com a Imperatriz de Shi'ar, teve acho que duas fases que ele saiu. A primeira, quando ele... Não foi isso. Foi quando ele tava doente, que tava pra morrer, que foi quando ele deixou o Magneto como líder. Líder dos Novos Mutantes. Isso. Que na época os X-Men, se não me engano, tinham sumido lá com o pessoal da ninhada. Isso. Foram dados como mortos. E depois o Xavier deixou as coisas com o Magneto e ficou lá com a Imperatriz. Aí tava por se enchendo o pessoal. Então, se o Warren, com um background social melhor, maior, mais presente, ele não seria um líder muito melhor que o Ciclope, que o próprio Xavier, não? Porra, fácil. Eu nos X-Men, assim, você pegou um personagem que realmente eu já não gosto muito, que é o Anjo. Que pra mim ele sempre foi o personagem mais inútil do mundo. É, que nem o pessoal fala. Na época eu falava assim, o maior poder que ele teria se ele fosse uma pomba pra cagar em cima dos veículos dos vilão. Porque não tinha muita coisa pra fazer, né? Mas com essa mudança que você fez, ele bem melhor. Cara, as pessoas odeiam ele, mas meio que assim, é igual a cornice do Ciclope. Ele não tem culpa. É verdade. Ele só ficou daquele jeito. O que faltou pra ele era um bom escritor, né? Esse que é o Pois é. Uma pão de bom escritor. Sabe quem que você me lembrou com esse personagem? Você me lembrou um pouco do caminho que fizeram com o Roberto da Costa, o mutante brasileiro. Pô, Mancha Solar, cara, pode escrever. Mancha Solar. Sim. Ele tem uma origem parecidamente de família rica, e por ser brasileiro, teve uma época que acho que ele usou a empresa dele pra... Acho até na época que ele participou dos Vingadores. Ele meio que foi como se fosse um empresário do bem, vamos dizer assim. Ele tinha projetos sociais e outras coisas, se não me engano. O Roberto da Costa seguiu mais ou menos, mas você acabou de melhorar 1,000,000% o Anjo. Pra mim é um... Inclusive, o empresário e do bem... Eu ia falar... Mas os quadrinhos existem. Existem, né? Tá aí o Batman que não deixa mentir, né? E outra coisa, desculpa, mas outra coisa, tem que lembrar também que o Xavier é o tipo herdeiro, né, também, tá tanto eu sei. Tendo ou não passado por campo de concentração, depois que aquilo acabou, ele tinha uma fortuna na mão dele. Mas eu só queria falar assim, enquanto a Sif estava falando da reformulação do Anjo, assim, eu fiquei pensando numa metáfora que não sei se você pensou, mas porra, pra mim foi muito legal, assim, porque parte do que construiu os Estados Unidos do Tio Sam lá foram justamente os imigrantes pobres irlandeses, né, que ajudaram a erguer o país, tal como a galera do Nordeste ergueu São Paulo e são tão pouco agraciados por isso. Então, olha que interessante. Eu tava pensando, assim, na minha cabeça, você vê um personagem como o Anjo, que, de repente, saiu da Irlanda pobre pra tentar uma vida nova nos Estados Unidos e, chegando lá, na terra das oportunidades, ganhou asas, cara. Olha que metáfora interessante. É basicamente isso. E também, assim, eu vejo que os imigrantes nos Estados Unidos, eles são tratados, basicamente, como lixo. Sim. Sim. São mal vistos, são cheios de estereótipos e são representados dessa forma até hoje na cultura. Inclusive irlandeses. E é muito irritante, você ver nações e culturas que têm histórias riquíssimas, em que tem o seu próprio ethos, a sua forma de ver o mundo, as suas coisas, reduzidos a cor de cabelo, uma superstição que tenha com alguma crença ou uma forma de se portar, de se vestir, ser reduzida a isso quando você é muito mais do que aquilo que você aparenta. Pode crer. Ah, mas o fascismo é isso, ele tá sempre procurando o inimigo pra jogar o ódio da galera em cima, né? Eu vou falar assim, eu sei que muita gente não gosta do anjo, principalmente porque o poder dele é ter asas e voar, assim. Eu só queria dizer que existem outros personagens, talvez melhor aproveitados em outras editoras, assim, que também têm o mesmo poder e são melhor escritos, assim, de negócio que o Norberto falou, que ele precisava de um bom escritor. Pô, a Vesper da Legião dos Heróis, ela é anterior ao anjo, ela tem basicamente o mesmo poder. E ela, porra, soca a fuça de muita gente. A Swift, como é que é? Eu não sei o nome dela em português. Do Authority lá, da Image, do Wildstorm, que depois foi pra DC, também é outra que também, basicamente, o poder dela é aquilo e ela detona, assim. Eu acho que ele merecia realmente essa reformulação, se assim. Pô, você matou a pau. Pensador, você tá me saindo um péssimo deceneco. O maior exemplo da DC que tem o mesmo poder dele é o Gavião Negro. Desce assim todo mundo. É, mas não é assim. Que aquilo não é um poder. É que tem o lance da ressurreição, mas é. Tem também, é voar. E tem. Só que tem mais armas. É, ele, né? Tem mais armas e tal, mas é que. É, aí é que tá, cara. A bagunça da cronologia do Gavião Negro é tão bagunçada assim que, na verdade, ele não tem asas, né? Aquilo ali é um mecanismo. Então ele podia ter, como o Adam Strange, um foguete nas costas, ia dar no mesmo, assim. Por isso que eu não consigo. Verdade. Mas eu falei da galera que realmente tem asas. Mas sim, as que tem asas. Isso. Sim, né? Tem as asas naturais. Sim, tem as asas naturais. Mas agora que chegamos, Sif, pô, maravilhosa a tua reformulação. Agora, já que você puxou essa do Gavião Negro, por favor, Norberto Silva, caia dentro e diga qual personagem você colocaria tuas garras maléficas em cima. Então, quando o Pensador me convidou e passou pra minha pauta, falou de personagem que a gente gosta, eu fiquei pensando, deixa eu ver, um personagem que eu gosto muito era o Capitão América. Mas já fez tanta coisa com ele e tal, e como ele falou, coisa que a gente ia, um personagem que a gente fosse reformular, né? Que a gente poderia fazer melhor. Eu pensei, onde que tem muito personagem que hoje em dia tá tão ruim que pode fazer melhor? Eu pensei na DC. Olha aí. Como o Pensador sabe que eu sou um Marvete safado. É um Marvete safado, sim. E segundo você, eu sou um deceneco imundo. Exatamente. Que é fã de alguém que eu não vou falar pra gente não brigar. Aí eu pensei, quem que poderia pegar a DC? Eu falei, eu vou pegar um dos personagens que eu menos gosto da DC, porque o que eu mais gosto é o Flash. Aí eu pensei, até o Pensador falou, ah, você vai pegar e você vai zoar muito. Eu falei, não, vou tentar fazer algo sério. Aí como todo mundo fez a apresentação, eu acho que eu vou poder pular essa parte, porque o personagem que eu resolvi fazer foi o Batman. Batman, a morcega, todo mundo conhece, né? Aí eu pensei assim, uma das coisas que eu não gosto muito dele é aquele negócio, o que me irritou com o passar dos anos foi aquele negócio dos fãs que a gente chama de cuequinha verde, falar que com preparo ele ganha até do Galactus, né? Assim, o Batman, pra mim, eu sempre vi assim, que o melhor dele seria se ele fosse um personagem urbano, tipo o Demolidor, naquelas fases boas que o Demolidor é Frank Miller, mais voltado pra ação dentro da cidade. Deixa eu ver aqui, eu até fiquei com vergonha do que eu escrevi depois do Pensador, e até mesmo depois desse anjo, né? Mas ó, o que eu pensei pra ele foi assim. Nessa versão, ele ia começar com o casal Wayne, ele ia adotar uma criança. Essa criança ia sobreviver a um cerco policial que matou os pais dele, dessa criança, que é um casal de serial killer chamado Napier Butcher. Olha aí. E tentando dar uma vida melhor pro menino, ele se tornou o Jack Wayne, o Jack Napier, né? Essa menina tinha 10 anos. Aí depois de 5 anos nasceu o Bruce Wayne. E na época, tanto o Thomas quanto a Mark estavam virando uma pedra no sapato das famílias mafiosas de Gotham. E daí um deles, o Oswald Cobblepot, ele se fingiu como um amigo da família e foi se aproximando cada vez mais deles e fez uma. Ele conseguiu, começou a ter muita influência sobre o filho deles, que era o Jack. Aí um certo dia, o Cobblepot levou o Jack a passear e o casal Wayne saiu com o Bruce e o Alfred. E eles caíram numa emboscada que foi feita pelos mafiosos e foram todos mortos, junto com outros inocentes que foram pegos na confusão. Ou foi o que pensaram. Aí o Copperbot, e com agora o Jack protegido, ele começou a usar a fortuna dos Wayne para dar mais força para uma família da máfia. Enquanto isso, um bebê que chegou quase morto no Hospital Geral de Gotham Ele foi reconhecido pela médica Leslie Thompson. Ele foi, aí ela ajudou a ele ser dado como morto, foi adotado por ela e pelo Lucius Fox, que ela estava noiva do Alfred. Olha aí. E o Lucius perdeu a esposa e o filho na emboscada. Aí ia ter uma passagem de ano. O Jack se formou como advogado e sempre chegava na... quando o mafioso era preso, ele surgiu no tribunal porque ele chamava com as provas Coringa e libertava os criminosos. Nessa época, já com o tempo passando, né? O pior oponente dos tribunais era o Harvey Dent, o promotor. Caralho! Ele sofreu um pequeno acidente com ácido, que ficou desfigurado e louco, e foi preso no Asilo Arkham, onde o Jack e o Copperbot mantinham os capangas superpoderosos insanos. Aí, em paralelo a isso, o casal Lucius Fox e a Leslie, eles levavam uma vida normal. Ela vivia numa clínica social, trabalhava, né? E ele tinha uma lojinha de eletrônico, era bem longe do centro da cidade, eles ficavam bem à parte. Já o Bruce, que agora era o Bruce Thompson, né? Ele tinha um monte de cicatriz no corpo e, por causa da emboscada, ele cresceu, apesar de ser, ele cresceu assim com uma família mais saudável, ele tinha ataque de raiva, tinha muita briga e tudo mais, e nem colocaram ele de muita arte marcial para tentar lidar com a raiva. E ele acabou se tornando assistente social da cidade. Que eu lembro que uma das coisas que o pessoal sempre critica é que o Batman não ajuda a Gotham, né? Ele sabe bater nos bandidos. Aí passou mais um tempo, e ele já estava adulto, ele casou com a Selina Kyle, que era uma ex-dançarina de um clube. Olha, que ajudou a se afastar do crime. E eles tiveram uma filha chamada Helena. Puta aí, merda! Aí eu pensei assim, quando ele chegou nos 40, ele quase perdeu a Helena, que ela foi pega no meio de uma guerra de gangue. É, numa época como o Copperbot e o Jack cresceram sem ninguém para ir contra eles, a cidade estava pior que normalmente, né? Aí eu lembrei daquele filme Anônimo, não sei se vocês viram. Sim. Aí eu já imaginei o Bruce, já com 40, né? Aquelas artes marciais, ele foi até o bar, né? Onde estavam os criminosos, e aí eu coloquei. Não foi bonito, teve golpe, não foi aqueles golpes bonitos, aquelas pancadarias tipo Anônimo. E daí ele saiu de lá com as mãos todas machucadas, foi pra casa. E daí a Leslie e o Lúcio contou a verdade pra eles. E o Lúcio tinha até uma parte secreta na casa, que ele fazia os aparatos, mas nada assim super tecnológico, é coisa que a gente podia usar no mundo real. Aí era de conhecimento público que o Jack, ele tinha medo de morcego, porque ele teve aquela história de cair no poço e conhecer a caverna que tinha embaixo da mansão Wayne. Então o Bruce, com essa ideia, ele fez um uniformezinho com detalhes de morcego, tático, sem capa, não tem nada. Depois eu mando pra vocês o desenho que eu fiz. Porra, vai ter desenho e tudo. É, eu fiz um desenho de como seria o visual do Batman. Aí ele, o Bruce com o Batman, né, agora, ele ia começar uma campanha contra os criminosos. Ele tava com a ajuda de um pessoal assim, que a gente vai, os personagens vão aparecendo. O Richard Drake, que é policial, ele namora a Barbara Gordon, que também é policial, eles são parceiros. E o pai dela tinha sido morto pelo Jack, pelos bandidos. Ele ia ter a ajuda de um garoto hacker chamado Tim Drake, ia ter um jovem criminoso chamado Jason Todd, que ia ajudar ele com os contatos, né? E alguns internos do Arkham, que iam soltar, eles iam invadir o Arkham e soltar eles como o Harvey, cara deformado a dente. Aí tudo, a ideia se encaminharia para a batalha final de Jack e Bruce na antiga mansão Wayne. Aí o que aconteceu? Como o Wayne conhecia a história da caverna, ele encheu a caverna de explosivos. E no final da luta, ele explodiu toda a mansão e o Jack ia ser dado como morto. Aí, assim, como eu imaginei isso tudo durante aqueles negócios que geralmente os americanos fazem 12 edições, né? Sim. Aí o gancho para outro segundo arco seria alguém saindo da Baía de Gotham, o rosto deformado, e indo até o beco do suicídio de Gotham, e ele ia ver que ele passava por cirurgia, ficar com a pele branca e os cabelos verdes, que daí ia ser o caralho, nascimento do Coringa mesmo, né? Aí deixa eu ver o finalzinho. É que seria tudo assim, eu deixaria ele mais urbano, nada de jogar corda pelos prédios, carro tecnológico, ia ser tudo mais do que esse tipo de porradaria. Aí no segundo ano, aí como já seria um sucesso, na DC de mais um ano, aí eu ia mostrar a ascensão do Coringa. A Helena se tornou uma adolescente problemática chamada Caçadora, ia começar a tentar enfrentar o crime. Eu ia conseguir a participação de outros heróis urbanos, também tudo reformulado para coisas mais simples, como Arqueiro Verde, o Questão, o Besouro Azul, talvez até o Pacificador, Amanda Waller e o Esquadrão Suicida. Aí a Bárbara, que agora ia estar casada com o Dick, ia estar grávida, ia afastada da polícia, ele tem um novo parceiro chamado John. E no final desse novo arco, ia ter uma nova morte do Coringa, Coringa mesmo. Ia terminar com eles chegando em casa para ver televisão, ia ter notícia sobre invasão de alienígenas que se diziam marcianos brancos. Caralho. E o John, o parceiro do Dick, eles revelar como Caçador de Marte e ia estar recrutando pessoas para formar a Liga da Justiça. Aí, mais ou menos nessa época, o pessoal da DC já ia me oferecer o cargo de presidente da DC. E eu ia fazer formular a DC. Muito. E se vocês quiserem, por favor, falem o que vocês acharam. Caralho, você mexeu em tudo, cara. Ficou muito bom. Não, o cara pensou até no terceiro arco e pensou na vida dele também, né? Porque ele já se coloca como... Cara, muito legal, cara. O jeito que você torceu os personagens. A coisa que me deixou mais feliz foi não ter uma cena de abertura com um colar de pérola. Por favor, caindo no chão. Ah, não, não. Porque isso ninguém aguenta mais. Maldito meu seja Frank Miller por ter escrito essa cena. Não, nem lembrei do colar de pérola, nem lembrei. Eu sou o único que se incomoda pelo fato de um casal de bilionário ter toda a condição possível ir pro diabo daquele beco e ir embora e estar no. Sabe? Eu nunca vesti dessa cena. Ah, não, não. Na minha ideia, eles sofreram emboscada, mas eles estavam passeando. Eu nem pensei onde seria, mas eles não iam entrar no beco, não. Eles iam ser pegos mesmo pelos mafiosos. Eu ia evitar até o negócio do beco. Ia ser quase um negócio do justiceiro, sabe? Pego na praça. Sim. Família fazendo um piquenique assim. Isso. Eles podiam até. Eu poderia até colocar como eles fazendo, sei lá, uma visita social em algum lugar, entendeu? É só pensar um pouco. Gente rica não faz força, não anda, só anda de carro. Que molesta. Pra que molesta aqueles dois? Bem vestido, arrumado, com estola de cor de animal, colar de pérola, a besta cigana, com uma criança ainda me inventa de ir pra porra do beco. Não, meu irmão. Mas sabe o que eu pensei agora no exato momento? Que eu acho que os dois talvez só funcionaria nesse caso. Ele estava naquele beco, se ele tivesse acabado de ganhar na Mega Sena, assim, é o tipo pobre que quer ostentar, mas não sabe como ser rico ainda. Aí faz sentido ele estar nessa situação. Olha, não sei, eu sou meio pobre. Se eu estivesse ganhando a Mega Sena, o último lugar que eu ia era um beco. Eu ia estar longe da cidade do beco. Mas é. Mas não faz, é como não faz sentido o negócio de arranjar um parceiro mirim e vestir ele de semáforo pra atrair todas as balas, né? Não, essa é uma coisa que eu até faz sentido. Pode não ser um sentido muito assim, ético, mas faz sentido. Sim, sim. Faz sentido pro cara não querer levar bala, né? Bem, cara. Pô, maravilhoso. Ficou muito legal, cara. Ficou muito legal, cara. Eu tentei. Eu tive muitas ideias que eu queria zoar ele, mas eu falei, não, vou tentar seguir por um outro caminho. Eu acho que assim, urbano, acho que funcionaria melhor pra mim, assim. Pois é, você falou da comparação do Demolidor com ele, assim. O Demolidor, por si só, ele já é meio que um Batman, né? Ele é o que o Batman deveria ser. Deveria ter sido, exato, se não acontecesse a Era de Prata, né? Em que não podia mais ter essas histórias sórdidas de crime e os caras tinham que mandar coisas mais estúpidas. Então, o que a gente faz com o Batman? Ah, bota ele aí enfrentando alienígenas, ficar um cara mega super inteligente que nada afeta ele consegue derrotar todo mundo, assim. Mas o Demolidor basicamente é isso, ele é um Batman que não passou por esse mal, assim. Pô, achei muito foda, cara, achei muito foda. Maravilhoso. Tentamos. A gente vai melhorando, né? Ah, sim, isso aí. Cara, eu sou um deceneco, eu admito e tal. Eu gosto de algumas. Eu gosto muito de algumas fases do Batman. Acho outras simplesmente imperdoáveis e ruins, assim. Infelizmente tem bastante das ruins e poucas das muito boas. Tudo que você falou tá amplamente correto e, sinceramente, cara, ficaria muito melhor realmente. Mas agora, Bianca. Por último, mas não por isso menos importante, puxa daí qual personagem você vai recriar sob tua vontade. Então, é uma coisa bem assim, simplesinha mesmo, pensador, só pra não deixar, só pra pensar assim, olha, ela não participou, enfim. Que é isso? Tô até com vergonha. Então, é o filme da Frozen, né? Seria um personagem quadrinho, mas aí eu acabei pensando na animação, né, da Frozen, enfim. É, a Elsa por si só, ela já saiu em quadrinhos, conto de fada, livro, conto e tal, então não importa, o personagem existe também em quadrinhos, então manda ver. É uma animação bem conhecida, o pessoal gosta, eu particularmente adoro, né. Cara, eu pensei assim na hora de bem simplesinho, pegar a Anna e a Elsa, né, que elas são inseparáveis, né, e sair um pouco daquela, como é que se fala, daquela temática de gelo, né, e transferir, meio que colocar ela como é que eu vou falar, heroínas, mas transportar aqui pro Rio de Janeiro. Olha aí. Porque eu acho a temática carioca excelente pra qualquer coisa que, tipo assim... Olha aí, tá vendo? Vocês que falam mal do Rio de Janeiro aí, seus pulhas. A temática carioca é incrível pra qualquer coisa que... Personagem, qualquer coisa que bolar aqui. Aqui seria como é que se fala? Ah, um excelente cenário, né? Então a minha ideia era colocar Elsa e Anna, assim, tirando aquela roupa bonitinha de princesa, né? Elas seriam heroínas. Ok. De crop, de shortinho. Caralho, heroína de crop. E elas... Isso aí. Maravilhoso. De crop, de shortinho. E elas iriam, tipo assim, auxiliar as pessoas de comunidade. Elas iriam ser um pouco polícia, um pouco bombeiro. Elas iriam sair daquela questão de delicadeza, de ter um par romântico, um salvador. Elas iriam ser as duas, entendeu? As duas meio assim... Não vou falar masculinizada, mas com perfil mais de herói mesmo. Tipo assim, mas não de matar, né? Elas iriam... Okay. Neutralizar o inimigo e prender o inimigo, mas elas não seriam de pessoas matar ninguém, né? Elas iriam ser... Precisou, tocou o alarme, elas iriam estar agindo em qualquer lugar do Rio de Janeiro, de helicóptero, carro, moto, qualquer coisa elas iriam estar... E eu ser tipo agente da paz, assim, que... Isso mesmo, elas não iriam matar ninguém, elas só iriam neutralizar a pessoa de alguma maneira, tipo, com alguma arma de laser, eu não sei, alguma arma de laser, alguma coisa, neutralizar, prender e salvar pessoas. Aí. Aqui nesse território do Rio de Janeiro, favela. O campo principal seria a favela. Ok. A Elsa é até mais fácil, né? Que ela tem o poder do gelo, etc e tal. A Anna eu penso mais isso. Como uma estrategista. Ou como... Isso. Na verdade, a Anna iria auxiliar a Elsa, né? Eu daria outro poder. Eu não daria, talvez, o poder de gelo pra ela. Daria um poder neutralizante de fogo. Fogo neutralizante, alguma coisa. Que aqui no Rio de Janeiro não tem nem inverno, então. Você sabe disso, né? Então, aqui nada que seja congelante aqui. Coloca as irmãs, faz. Não, mas pode fazer assim, coloca as irmãs a Elsa como gelo e a Anna como fogo. Mas será que gelo é meio. Seria, tem que ser um poder de gelo bem rápido, que aqui. Mas imagina, os vilões do Rio de Janeiro não iam estar acostumados com gelo, aí que eles iam sofrer mesmo. Congelante, né? Seria congelados até ser presos, O Rio de Janeiro faz 18 graus, já é uma calamidade, o pessoal tudo encasacado, imagina, chega alguém que pois gela. É. Eu já consigo imaginar o pessoal do morro, com aquelas guerras e tudo mais e tal, e de repente o ar vai ficando gelado, o pessoal para de lutar pra se aquecer. Não, poderia uma boa, já que aqui é quente, né? Poder fazer o efeito contra e ia neutralizar mais rápido, o pessoal que não é acostumado com frio. Pensou a galera trocando tiro, não, peraí, calma, eu vou ali vestir um casaco, que minha mão tá tremendo e eu não consigo mirar a arma. Isso mesmo, poderia, tipo assim, neutralizar o ambiente, tipo, alguma coisa, tem que ser uma coisa potente, né? Vai lá, neutraliza o cara, e aí nisso vai levando o cara às pressas antes que descongele, né? Tem que ser assim. Você imagina agora o da Pena, assim, cobrindo a noite do sem gelo, assim, né? Mas é até mesmo, mano. E eu já imaginei um crossover com a Mistina do Pensador já. Porra. Se eles enfrentassem algum vilão místico e aí precisamos de ajuda de quem? Vamos lá procurar a Madame Tina. Nossa, imagina a Elsa chegando no reduto de Madame Tina. Madame Tina, preciso da tua ajuda, preciso disso agora. Isso. Primeiro, com licença, meu bem. Quero uns cubos de gelo no meu uísque porque derreteu. Isso mesmo. Maravilhoso. Muito bom. Excelente, gente. Pô, muito. Esse, a gente. É meio sem noção, tá? Pensando pra ver assim, ó. Não. Foi meio sem noção, mas foi engraçado. Na boa. Se você pensar, até frente à animação, a Elsa, até por ter os poderes de gelo, ela é mais. Eu não vou dizer frígida, porque esse termo nem existe mais, assim, mas ela é mais contida. E a Anna, ela é mais. mais fogosa, né? A pessoa que tá louca pra casar é ela, não, então faz sentido. Mas aqui no Rio de Janeiro ela não seria assim, não, hein? Aqui no Rio de Janeiro ela seria assim românticas, não. Aqui ela seria assim meia... É, a Elza não é muito romântica, né? A Ana que é mais fogosa, assim. Mas aqui seria um fogo diferente. Seria um fogo, assim, de não dar muito mole pra homem, não. O foco seria justiça. Pô. Homem, deixa... Ou talvez a Elza fosse a consciência da Ana, assim, elas duas brigando. Olha lá, cara, que gatinho, não sei o quê. Para de pensar nisso. Isso aí. Isso aí, o foco é outro. Você podia até colocar o cara que seria muito afim da Ana, e ele é o criador de renas aqui no Brasil, que é pobre porque não dá certo. Criador de renas. Olha, Roberto. Mas assim, tá mais criativo do que... Da próxima vez eu vou chamar o Roberto pra me ajudar. O plano de negócio desse cara tá muito complicado, viu? Criar renda no Rio de Janeiro. Não, cara, é empreendedor tinha mesmo. Tinha que ser alguém do agro, alguém que mexesse com boi, que também tem chifre igual. É verdade. Mas aqui tem outra joia, que não precisa ser renda, não. Que tem Ibope, tem caveirão, a Elsa. Porra, ela pode ser. Que não falta aquele... coisa. Passamos, aqui não falta. Ser... Aqui eu tô falando pra você. Aqui, se um dia alguém quiser criar uma história aqui, daria muito certo. Pô, maravilhoso. O príncipe do mal lá também já podia ser um cara que, apesar de ser o traficante-chefe, ele se finge de bom moço. Sim. Dá pra transformar tudo ali pro Rio de Janeiro. Não, mas nesse caso, o grande vilão, ele ia estar dentro de uma penitenciária federal já, comandando tudo. Porra. Sim, ou no governo, né? Ou no governo também, que aqui também tem tudo a ver com aqui também. É, em vez de príncipe, mas o do governo aí ia ser na segunda temporada, ou no segundo filme já, que era o vilão depois, o vilão maior, isso aí descobriu no final. Talvez. Algum desses donos de bancada aí. Isso aí. Caramba, maravilhoso. Acabei de imaginar a Elza e a Ana de roupa coladinha por causa do calor. Isso, mas vai ter que ser assim, shortinho. Em Madureira. Topzinho, charge dele, ia ser tudo diferente. Maravilhoso, cara. E a gente falou do poder da Elsa. Eu já imaginei elas, tipo, sei lá, se fosse rolar alguma coisa de invasão na favela, elas entravam no central e nas ruas laterais e aqueles monstros de gelo. Porra, isso, cara! E coloca o Olaf como o chefe dos monstros de gelo lá, coordenando isso as coisas. Caralho, maravilhoso! E tudo bem rápido pra poder descongelar, que tipo assim, na minha cabeça tinha um efeito, mas a gente assim, vamos correr que se... 40 graus não pode descongelar. Aí tem que ser tudo assim, bem rápido. Imagina os bichos derretendo, tendo que se livrar dos bandidos. Isso aí, gente, vamos logo. Se não vai dar tempo, aí vai ter que fazer o combate todo de novo. Vai ser interessante mesmo. Olha, ficou muito bom, ficou muito engraçado, cara, adorei o papo. Cara, ficou, você é minha Bianca, cara, que chegou com essa de, ah, não, eu só vou pensar na hora, não sei o que, cara, mandou bem pra cacete. Pessoal tá rindo, eu falei, gente, vai ser uma coisa bem assim, aleatória, mas tem que ser bem assim, engraçada. Não, perfeito, manda isso. Mas ela falou aí, mas ela já chegou metendo um crossover com teu peito, com o teu personagem aí, pessoal, da conversa. Né? Balões de pensamento, sobre tudo o que você achou do último episódio. Muito bem, ouvintes, estamos agora no Balões de Pensamento, nossa sessão de comentários e feedback dos episódios passados, e eu quero já começar pedindo desculpa a você, qualquer você que esteja aí do outro lado do fone de ouvido, por eu ter demorado tanto tempo para soltar este episódio. O último saiu faz um puta tempo, é um troço inimaginável e acabou ficando meio difícil de concatenar uma equipe que tivesse tempo e disposição para gravar este episódio, e foi um monta, marca, desmarca, remarca, trimarca, quadrimarca, pentamarca, hexamarca, etc e tal. E quando chegou assim no final que a gente conseguiu gravar, acontece que a vida, essa caixinha de surpresas, como diria Joseph Klimer, acabou por me estragar o computador bem nos 45 do segundo tempo da edição, atrasando um pouco mais, mas de qualquer maneira, todos os apoiadores, de quando em quando, a galera que apoia aqui o Teatro Escuro, acabou me ajudando muito a comprar um novo PC e agora estamos aqui de volta. E é para agradecer a eles, todos você que tá aí do outro lado do fone de ouvido, que ainda não ajudou, mas quem sabe não ajuda para a próxima crise eu conseguir resolver também, que eu venho aqui passar esta lista de feedback, porque algumas das pessoas que apoiam e ajudam a gente estão nela. Então vamos lá. Começando o primeiro comentário de Evaristo Ramos, nosso quadrinista, grande amigo aí, tocando sempre projetos junto da gente, que nos disse: foi uma honra ter participado deste programa com vocês. Mais uma vez fica meu agradecimento pelo convite e pela chance de espalhar a palavra de horror do mestre, nesse caso do Junji Ito e não do deus Rob Liefeld, que foi citado no programa. Espero que gostem do programa e prometo que nas próximas vezes que aparecer eu não citarei o nome do Liefeldinho apenas uma vez. Evaristo, em primeiro lugar, seu pulha, morra por ficar citando Rob Liefeld aqui. Eu acho que isso acabou virando meio que um meme, um clichê aqui do Cômicos Enquadrados, alguém trazer este nome nefasto. E eu não sei se você percebeu, lá no início do programa, agora toda vez que alguém citar o nome do Rob Liefeld, vai ter o Christoph Waltz do Bastardos Inglórios lá no fundo falando um That's a Bingo. Então, morra e eu te odeio. Dito isso, muito obrigado por você ter participado do último episódio e por você ter trazido a nós as palavras de Junji Ito, aquele ser não menos profano nos quadrinhos do horror, e por ser esse grande amigão que está sempre aí com a gente, gravando, participando e arrotando aí nos nossos papos ébrios, madrugadas adentro. Abração, velho! Próxima mensagem de Norberto Silva, o escritor Norberto Silva, que está ali na outra sala, no estúdio do Teatro Escuro, só esperando para finalizar o programa e passar seus recados e dizer onde você encontra suas obras não menos criativas do que aquele passou do Batman, da morcega, aqui no programa. Mas de qualquer forma, sobre o cast passado, que foi sobre quadrinhos de horror, ele nos escreveu dizendo: mais um cast do caralho. Das HQs citadas, eu já li a Providence e puta que pariu, é foda demais, recomendo demais também. Quanto às outras obras, já estou adquirindo e lerei em breve. Mando parabéns especiais para o Guardião da Cripta. A introdução ficou espetacular. Norberto, quem fez a introdução do Guardião da Cripta foi o Marcos Robles, lá do podcast Esculhamados, que neste episódio se tornou oficialmente mais um apoiador aqui do Teatro Escuro. Escute também o podcast Esculhamados, que é fora demais. Eu já participei com eles duas vezes lá e eles são do balacobaco. E Norberto, pô, o que dizer? Você, como bom apreciador de quadrinhos, entre eles os quadrinhos de horror, cara, Providence realmente é de arrepiar os pelos do cu. E leia todas as obras, todas elas são maravilhosas. E o Guardião da Cripta, cara, só aquela nostalgia boa dos quadrinhos da SC Comics. Abração pra você, muito obrigado por ser esse amigão, por estar ali no estúdio, apesar de eu estar falando de você aqui na outra sala. E volte sempre. Próximo comentário de Estela Pinheiro, a apoiadora mais bicho do mato, que não sai de sua cova nem pra ir pro nosso grupo do Telegram, achando que nós somos seres peçonhentos demais, não que não sejamos, e nunca aceitou meu convite para participar por motivos de timidinha. Mas ela diz pra gente aqui: eu nunca fui muito de quadrinho de terror, acho que sempre preferi os filmes, mas gostei muito do papo e chegou a me dar uma pontinha de curiosidade para ler. Quem sabe se uma pula do armário em mim, tipo jumpscare, risos. Zoeiro, já tinha ouvido falar do Junji Ito, só não li ainda porque dá medinho só pelo que tu fala. Risos, beijinhos e cuidado com os cantos escuros. KKK, KKK, KKK, Estela. Espero que você reconsidere, quem sabe, quiçá, ou aparecer lá no Grupo dos Pensadores, ou vir aqui gravar um dia com a gente. Te agradeço demais pelo apoio. E sobre os cantos escuros, aqui é o Teatro Escuro. Se tem uma coisa que tem aqui, é canto escuro. Caso você tenha escutado esse episódio no teu próprio canto escuro, pare de ter medinho, leia essas histórias e apareça para gravar com a gente. Beijão para você. Próximo comentário de Sérgio Cabral, apoiador de longa data daqui e também nosso traficante cultural. Isso é piada interna e ele sabe do que eu estou falando. E ele nos diz: fala, pensador, galera monstro mesmo. Chega a me dar calafrio só de imaginar esses rostos no chat do grupo do Telegram. Ô povo feio. Ô irmão, é verdade, cara. Por nada não, mas... Brincadeiras à parte, eu cresci apaixonado por esse gênero de quadrinhos, lendo as revistas com papel de qualidade duvidosa, se duvidar muito, quase um papel de jornal. Às vezes era papel de jornal mesmo, cara. Edições geralmente em preto e branco, já que o recurso da cor tornava as obras mais caras e inacessíveis ao consumidor médio na época. Fui apresentado ao terror em quadrinhos por um tio, já que meu pai, querendo preservar a sanidade do filho, batalha perdida desde sempre, só me trazia as revistas da Disney e Turma da Mônica, que também são ótimas em seu gênero. Inclusive, é Sérgio, Turma da Mônica, Penadinho, Turma do Penadinho é só love. Amo demais. Para quem não viveu este capítulo dos quadrinhos, as edições eram todas estilo revistinha, os famosos gibis. Alguns especiais eram produzidos de tempos em tempos com um tamanho um pouco maior e com qualidade de impressão mais bonita. Algumas até ostentavam cor nas suas páginas, dando ênfase ao enredo sangrento. Importantíssimas nesse cenário as publicações das editoras Rio Gráfica Editora, a famosa RGE, Editora Brasil América Limitada, a EBAL, a Editora Record, sob a batuta do saudoso Ota, e a Editora Block, só para mencionar algumas que eu contava os dias para chegarem às bancas. Elas mandavam no gênero com publicações como Terceira Visão, que tinham uma linha editorial voltada ao terror de ficção científica, A Cripta do Terror, a revista Cripta com K, que ficou bem famosa nos anos 70, Mestres do Terror, Calafrio e o selo Capitão Mistério, que publicava a revista Drácula em cores. A própria Marvel teve na época suas revistas de medinho como A Tumba de Drácula, que também apostava no colorido das páginas. Reconheço que a melhoria da qualidade gráfica, impressões mais primorosas e roteiros aterrorizantes e artes extremamente realistas das novas obras de terror só contribuem para que eu continue como fã incondicional do gênero. Aliás, uma obra recente que gostei bastante para atender os decenecos, é eu, de plantão, foi a trilogia do Batman vs Drácula, Chuva Rubra, Tempestade de Sangue e Bruma Escarlate, onde o homem morcega acaba se tornando um morcego de verdade. Só para constar, eu li o mencionado encontro de Tex e Zagor, olha aí, que podemos resumir assim: um moleque metido a besta que virou polícia e encontra um velho que adora andar de camiseta rasgada mostrando os músculos. Os dois ficam em uma competição de medir o tamanho do pau e, no final, o velho encarna a mãe de Nar e dá uns spoilers sobre o que vai acontecer na vida do moleque. Bom, este comentário já está ficando muito longo. Me desculpe, você sabe que terror é uma das minhas paixões e me empolgo com qualquer mídia que traga aquela sensação de travamento furicular. Um abraço. Sérgio, comentário longo, mas comentário fantástico. Eu vou olhar aqui em partes para te responder. Cara, eu também meio que fui, tive uma formação meio como você. Eu não acho nem Turma da Mônica, assim, meus pais eram angolanos, a gente veio pra cá no início, pro meio dos anos 70 e nem Mônica eu tinha acesso, eles me davam. Na verdade, era mais Disney mesmo. As coisas mais fora do padrão eram as aventuras do Super Pato e o Morcego Vermelho lá do Peninha. E quando eu olhei na banca de jornal uma cripta do terror, alguma dessas assim, cara, eu pirei na hora, falei, caralho, tem uma mulher ali com dente de vampiro, seminua, atacando alguém, cara, eu tenho que ter isso nas minhas mãos. E a partir daí foi só love pelo terror. Essas editoras que você falou, eu conheci e tive exemplares de todas elas, maravilhosas, todas maravilhosas. E as revistas que você falou, eu creio já ter lido todas. Talvez a que eu tenha lido menos tenha sido A Tumba de Drácula, da Marvel. E tinha uma outra, oh meu Deus, como é que era o nome? Tinha uma revista que ela era mais estranha do que... Era Fetiche. O nome da revista era Fetiche, mas não tinha nada de sexual. Eu acho que na tradução brasileira, o pessoal não entendia muito bem o que fetiche significava naquela época. E era uma revista de antologia de terror, contada por um velho barbudo sentado numa cadeira, numa mansão, assim, mas ele era humano, assim, e ele só contava histórias de bruxaria, ficção científica, etc e tal, com uma outra pegada, e o nome da revista era Fetiche. E depois eu fiquei pensando assim, por que Fetiche? De onde caralho eles tiraram isso? Bom, devem ter tirado do cu da mesma forma que eles tiraram o nome do Flash original como Joel Ciclone, né? Vai entender. dessas revistas da trilogia do Batman com Drácula, eu só li Chuva Rubra. Olha só que deceneco de merda que eu sou. Eu não li nem Tempestade de Sangue, nem Bruma Escarlate, mas o Chuva Rubra eu gostei bastante. Eu queria mais informações, porque, se eu não me engano, no final de Chuva Rubra, o Batman já vira um morcego vampiro, né? Ele, inclusive, mata o Bruce Wayne e ele será Batman para sempre, nas trevas. Muito legal, muito legal. Depois me fala sobre essas. O encontro do Tex com o Zagor eu achei muito engraçado. Velho, obrigado demais, obrigado por você ser esse apoiador incansável daqui, por ser nosso tão dedicado traficante cultural. E passe aqui sempre que quiser, meu brother. Grande abração pra você. Próximo comentário de Mike Uevani, não menos importante aqui, ele esteve no Cômicos Enquadrados 01, grande escritor de quadrinhos, que faz, junto com o Evaristo Ramos, lá no primeiro comentário, A Balada do Calibre 38, que é uma HQ que você pode ler online, muito boa, lá no Tapas, se eu não me engano. Ele nos diz: episódio interessante, peguei várias obras para pôr na fila de leitura. Acho que meu primeiro contato com terror e quadrinhos foi lendo A Turma do Arrepio, risos. Eu só conheci A Turma do Arrepio quando velho, cara, só pra você ter uma ideia, estranhaço. Quando eu era moleque, eu acho que nem existia ainda. Ok, falando sério, deve ter sido com algum exemplar de A Espada Selvagem de Conan. Afinal, muitas das melhores histórias do Cimério têm um pé no terror, verdade. No mais, acho que a experiência como leitor de quadrinhos de terror que mais carreguei comigo foi lendo as fases mais clássicas do John Constantine Hellblazer. Olha aí, Madame Tina, que teve aqui no episódio. Da finada Vertigo, que o diabo a tenha. Pô, Constantine maravilhoso. Eu gosto muito da fase do Constantine. Eu não gosto tanto das fases do Constantine em que ele fica mais sociável com os outros personagens do universo, que ele faz a Liga da Justiça Sombria. Tem umas coisas legais, mas eu prefiro ele mais como solo e nas rebárbaras histórias assim. Mas, pô, é uma linha de terror muito grande. Assim como Etrigan, assim como Monstro do Pântano, assim como Barão Winter, que também aparece com Constantine, que é um personagem muito ligado ao terror, a Casa dos Mistérios, a Casa dos Segredos lá, que depois foi integrada ao cânone do Sandman e tal. Tem várias linhas de personagens de terror ultra foda na DC que eu gosto bastante. Mike, muito obrigado por ter passado aqui. Desculpa pela demora em soltar novos episódios. Eu espero que você goste deste aqui também. Último comentário de Anônimo. Eu vou dizer que é Anônimo porque foi uma pessoa que chegou lá, deixou um comentário curto, mas não escreveu o nome. Eu sei, eu vou explicar isso pra todo mundo assim. Eu sei que algumas pessoas têm dificuldade pra comentar porque você teria que logar na conta do Google pro teu nome aparecer registrado no comentário. Mas, você pode publicar como comentário anônimo e deixar o teu nome só escrito em cima do texto, como sendo parte do comentário, que eu identifico e leio aqui também. No caso, Anônimo não fez isso, está apenas como anônimo, mas eu agradeço muito ainda assim teu comentário, que diz: só presença boa batendo aquele papo maneiro. Anônimo, muito obrigado por ter comentado. Escuta este episódio, responde este episódio, coloca teu nome lá que será lido no próximo, qual eu prometo pra você que não demorará tanto tempo pra sair. E agora vamos voltar lá pro papo, gente. Vamos nós. Gente, o papo tá muito bom, mas agora eu vou deixar, a gente acabou de embananar a cabeça do ouvinte ou da ouvinte que tá do outro lado do fone de ouvido ali, pensando em como caralhos esses personagens seriam possíveis. E eu gostaria de agradecer muito a todo mundo que aceitou participar dessa gravação loucaça que a gente fez aqui e pedir pra vocês deixarem seus recados finais, onde o pessoal encontra vocês, o que vocês fazem na internet, onde vocês encontram talvez a versão desses personagens, começando na ordem que eu chamei lá no início. Cortes MDM, fala um pouco sobre você e onde o pessoal te acha. Cara, eu sou o Corte, né? A galera me conhece, mas é o não oficial, não pode esquecer de falar isso. Ah, para com isso. É piada interna. Eu sei, eu ouvi. Mais ou menos. Eu ouvi o programa que eles falam isso. Né, mas não pode deixar de falar, né? E, sim, geralmente eu tô lá no Twitter com o meu perfil, fazendo cortes quando me pedem, padrão MDM, né? E interagindo com a galera, às vezes eu faço spaces enquanto o Twitter sobrevive. Aliás, que pelo visto não vai demorar muito, mas o spaces que você faz lá, ele é bem democrático, você deixa o microfone aberto pra todo mundo conversar e tal. Aliás, a gente se conheceu dessa maneira, assim, cara, pô, foi muito legal. É lá o que eu sempre falo pra galera, o space que eu tento conduzir é um espaço, assim, democrático para os lamentáveis ouvintes. Porra. Lá do MDM. É para a galera subir para conversar. Apesar de muita gente que chega lá envergonhada, mas de vez em quando chega uma pessoa que não é um pensador aí, que é desavergonhado mesmo. Isso eu sou mesmo. Posso falar nada, sou mesmo. Já chega chegando. E é muito bom o papo. Sexta-feira agora nós fizemos e acho que o último deu 5 horas de conversa. Olha, quase um episódio dele. Quase um episódio dele. Então fica o convite, me segue lá. E qual é a tua arroba lá? É @cortes_mdm_nooficial. E me segue, bota o sininho, porque aí já fica o alerta do Space. Muito e bom. É isso. Maravilhoso. Valeu. Lady Sif, eu sei que você é prata da casa, você é a musa gótica aqui do Teatro Escuro, mas fale, relembre aí pro ouvinte ou pra ouvinte, onde o pessoal te acha. Galera, recentemente tivemos 2 episódios do Queda do Véu, que vocês encontram no site do Teatro Escuro, Orelo, Spotify e todos os outros agregadores. Ou seja, tô assombrando vocês de onde eu estiver. Aí eu andei um pouco afastada das redes sociais, porque com o meu problema de saúde, deu uma piorada a minha depressão, ansiedade, essas coisas aí que eu trato há poucos anos só. E eu tô aprendendo a lidar com isso e com a minha condição de saúde atual. De vez em quando eu apareço, gravo uns vídeos e atualizo todo mundo sobre o que está acontecendo, enquanto eu espero a minha cirurgia e vou tomando meus remédios e fazendo coisas aqui e ali. Tenho voltado a escrever um pouco e postado lá no Inkspired. E tô por aí ainda, no TikTok, no Twitter. Enquanto o Twitter estiver vivo, só vou sair de lá quando apagarem a luz e fecharem a porta nas minhas costas. Porque apesar de eu detestar aquela rede, já são mais de 10 anos usando essa arroba que eu tenho hoje. E assim, é meio difícil desapegar de uma coisa que a gente realmente gosta. Mas eu quero deixar uma pergunta para vocês. Threads, Blue Sky e outros que estão tentando imitar o Twitter. Vocês realmente precisam de outra rede social? Olha. Mais uma? Pensa aí e se quiser me falar é só procurar por @leitecif em qualquer lugar, porque eu tô sempre por aí. Um abração e foi maravilhoso, Pensador. Muito obrigado pelo convite de hoje. Eu que agradeço. Norberto Silva, o cara que escreveu tantos contos memoráveis ali no Pro Desleituras, que agora está participando pela primeira, não está participando pela primeira vez, mas assim, entre outros seres humanos, ou o que quer que vocês sejam, é a primeira vez. Fala um pouco de você, onde o pessoal te acha, o que, que você faz e como o pessoal consegue alcançar essa tua mente louca. Antes de mais nada, eu agradeço muito pelo convite, foi super divertido, eu adorei. Já prometo que eu vou passar para você a imagem do Batman. Por favor. E eu acho que vou conseguir bolar uma imagem dessa Elsa e dessa Ana, viu? Vou tentar fazer esse desenho. Gente. Por que você não faz curioso. Assim? Por que você não faz assim? Faz uma imagem de cada um dos personagens, no caso, a Madame Tina, o Luffy, o Arcanjo, o teu Batman e a Elsa e a Ana, e vai ser a capa do episódio. Faz uma imagem de cada e eu vou montar na capa do episódio. Pô, seria maravilhoso. Você vê depois pra mim uma data, eu vou tentar fazer nesses próximos dias, que logo eu tô de férias, eu vou desenhar menos, mas eu vou tentar fazer. Então, pra me achar, se você quiser trazer dinheiro, você vai vir aqui pro interior de São Paulo, não. Então, atualmente, pra me achar o mais fácil é no Inkspires, né, que eu tenho lá, pode procurar como Norberto Silva. E no Instagram, que é onde eu coloco muitas das minhas artes, que tá como Norberto Silva Escritor. Me achar, acho que são mais fáceis esses dois lugares mesmo. E nas minhas participaçõezinhas no Teatro Escuro, com contos, com outras coisas. E vamos tentar fazer mais umas ilustrações aí. Quando me chamarem, eu vou aparecendo aos poucos. Relembrando, ouvinte, todos os links para encontrar essas pessoas maravilhosas e o que elas fazem além de participarem aqui desta possível de podcast estão aí, tanto no agregador quanto no post do site ao alcance do dedão de vocês, é só clicar e ser feliz. Bianca Alves, que chegou toda acanhada e acabou arrasando aqui. Fala pro pessoal onde o pessoal te acha, o que, que você faz, que rede social você gostaria de compartilhar, ou nenhuma rede social, se você quiser também, cara. O microfone tá contigo, manda ver. Obrigada, Pensador, pela participação. Legal que o pessoal gostou da minha história aleatória. Gostei de participar de vocês, né? Vocês são bem mais experientes que eu, né? Tô começando ainda, a Ana, o Cortes, né, o Norberto, me deixaram bem à vontade. E o pessoal me acha no Instagram, bianca.camino. Eu também tô no grupo do Pensador, quase não apareço lá, mas eu tô lá. Bicho do mato, assim, uma mensagem por mês, assim. Quem sabe agora você não se solta mais? Isso aí não, vou me soltar com certeza. Eu quero participar mais de outras coisas também, né? Me desenvolver mais, né? Planejar mais. Eu gostei, fiquei bem satisfeita. Gostei bastante. Very nice, muito bom. Ouvinte, espero que você tenha gostado. Eu tenho certeza que nessa tua cabeça de leitor de quadrinhos você tem tuas próprias versões de personagens que você gostaria de recriar a tua imagem e semelhança. Fala sobre tudo isso deixando um comentário, seja lá no site ou nas redes sociais, tá tudo ali no Linktree, vocês sabem onde achar. E agora, para encerrar, eu gostaria de pedir Cortes MDM, você que iniciou aqui, temos mais iniciantes aqui no Teatro Escuro, mas você que iniciou aí também estava meio acanhado no início. Se você pudesse usar uma música para terminar este episódio, uma que represente para você como foi a experiência de passar por aqui, qual seria ela? Cara, o artista não vou saber dizer qual é, mas... Como eu... Artista nem devia ter nome, né? É tudo gentinho. É porque a música, ela é uma música justamente do One Piece, que eu gosto muito. É uma música até emblemática durante o episódio, que até daquele do personagem que eu disse que é uma caveira, né? Sendo. É, o nome da música é a Big Sake. Eu acho que tu vai colocar o link, né? Nada, vou colocar a música direto. Pessoal, com esse teu inglês nórdico, esse teu inglês nórdico nipônico, pessoal que se... Isso, aqui. Exato. Então, ouvinte, fiquem aí com Big Sake, música tema do Capitão Esqueleto lá do One Piece. E até o próximo episódio. Valeu! Valeu. Valeu, obrigado. Falou! Tchau, um abraço! Tchau, tchau. Tchau! Tchau! Eu sei cantar essa música aí. Participou também deste episódio Thay Souza como Smurfette. Longe desse cais vai ver o mais belo entardecer, colorindo o céu ao som das aves a cantar. Resta só dizer adeus para casa e amigos meus. Canto aqui uma canção e sigo a navegar. Ondas quebram a espalhar, ou retrata pelo ar. E sem destino nós seguimos no azul sem fim. Faltar o saque de mim ao mar. Isso é só o que um pirata deve ter. Nosso mar é o navio, sorcerando fogo hostil. Erga a bandeira e comece a navegar. Tempestades vão chegar e até podem assustar. Siga as ondas, deixa a dança conduzir você. Se não avistar um fim e pensar em resistir, fique firme, pois um novo dia vai surgir. Saque de bico em mãos, eu não temo a escuridão. Seja amanhã ou hoje, sonhos vou viver. Sinto por me despedir de quem teve de partir, mas fico em paz, pois junto à lua você brilhará. Com saque de bico em mãos, nós cantamos a canção. Vamos todos juntos velejar por esse mar. Você deve ser você, o fim só ossos vamos ser. Então apenas viva a vida como conseguir.